Zero no 4. Boa noite, Xenema 3, 1, 0, acione identificação. Deixa eu ver a chegada mais para o nível 050, QNH 10 no 4. Oi, para o editável, Xenema 3, 1, 0. Utilizado o câncer de dedo. Salvador Chime Torre, Salvador em 1 no decimal 95. 395, boa noite, muito bem. Boa noite. Coito autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Sou em Salvador, boa noite, está 362, passou em da Serra, Baixada e Cercado. Ajuste 0 no 4, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 0 menos. Livre Corrigo, pouso 990, 1014, para 3662. Então, 3662, no solo direito, no solo 43, vira direita, chama solo 121, decimal 1. 121, boa noite. Isso no 0 pode estar PCV para 2.000 pés, QNH no 0 no 4. Pode estar para 100 para 2.000 com 1014, que não é mesmo. localizador 3858. São 3858, complete a aproximação, chamo torre 1895. Ok, 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, tá 3858 no ILS com 90. São 3858, ajuste o 0 no 4, continua a aproximação, autorização de pouso. Bem aguardado. Gol 1096, controle Salvador. Desça para nível 050, quem negar 1014, autorizado a chegada mais. Gol 096, da presente oitava. Boa noite, 204. O 2043, mantenha o ponto 010. Botão 3858, livre pouso, pista 10, o vento 180 graus, 0 menos. Ok, com pouso autorizado, 3858. Autorizado a chegar 6390. Né, 6310, complete a aproximação, chamo torre no 1895. 1895, tá legal, bom. Salvador, boa noite, chegar 6310, a passagem externa. Chegar 6310, deixa 10 no 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 6310. São 3858, solo 51, livre direita, chama solo 121, décima 1. 121, décima 1, da 3858. Caramba, é 3-1-0. Autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 170 graus, 0 meia-noite. Livre pouso, pistão 1-0, China 3 1-0. O gol 2043 usou o contrato com o final 1-0. Gente, após o pouso do Airbus Avianca, Lima tem cabeceira 1-0. 310, Solo 53, viva direita, chama Solo 121, decima 1. Livre, chama 211. Voo 2043, livre da colagem de pista 10, vento no 70 graus, 062. Gol 2043, decolador 56, controle 119, decimal 8. 19, uma boa, 2043 é gol. Controle Salvador, boa noite, gol 2043, decolou, perfil da Elneta, na sua escuta. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba para nível 380 no perfil da DAEL. 38 perfil da DAEL, quando possível, autoriza voar direto, Leda? Está presente, Leda, 2043. Está presente, Leda, gol 2043. Gol 1096, desça para 2000 pés. QNH 1015, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, X-Ray, autorizado, chamada estabilizado, gol 1096. Esperando a velocidade em intacta, tô bom, 096, controle. No 096, liberado das restrições de altitude. Perdi velocidade, senhor? 1096, restrição de altitude. Restrição de altitude, obrigado, senhor. 096. controle Salvador, o trip 529 frente da Vitor, tá passando pra bordo. Controle Salvador, desça via para 2000 pés, que é negar 10015, autorizado a chegada mais. Estabilizado, X-Ray, Campanha. 1096, complete aproximação, chame torre no 895, composto. 897, Boa noite, eu vou 1096, 3 milhas para o marcador externo com Campanha. Boa noite, 1096, continua a transmissão, faça um cheque do vídeo, vou dar uma atenção. Vamos lá baixar a travada, Gol 2043, passa nível 160. Chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13395. 35-3395, 2043, boa. No 096, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 05 metros. Livre pouso no 0, gol 096. Sol 1096, Sol 05, livre direita, Sol 1211. Sol 1096, Sol 05, livre direita, Sol 1211. 219, autorizada final do procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado. Trip 5219, complete a aproximação, chame torre, no 8, 4, 5. Completa para a torre, 5, 2, 9, 5, Babone. Salvador, muito boa noite, Trip 5219. Trip 5219, continua a aproximação, faça um check-in, sem aguardando autorização. Portugal 019, desça para nível 050, QNH 1015, autorizada a chegada bom. 5219, cheque salinha de pouso, livre pouso, pichão no 0, vento 170, grau 049. Livre pouso 5219, solo 19, livre direita, solo 1211, boa noite. para 0119, desça para 2000 pés. QNH 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Alto, 2000 pés, 1015, autorizado para o procedimento final ILS X-Ray 10, sistema estabilizado, Portugal 019. Gol 1973 decolando aos 208, controle Salvador 119.8, bom voo. Ave 8, boa noite, cara. Sou boa noite, gol 1973, livrando 1400. Gol 1973, contato radar na decolagem, tudo para nível 360, saída dela. 360, 963. Capitão Rocha, Capitão Gurgito, controle de Salvador. Desça para nível 050, QNH 1015, autorizada a chegada a Amã. Rocha, Capitão Gurgito, confirme. Confirme pista aí, tá que pouso. Gente, Rocha, Capitão Gurgito. Capitão Gurgito, vetoração para sequenciamento. Por linha esquerda na proa 140. Siga. Ambiente, eu acho que é Tango Vitor, vou ir na proa do VOR Salvador. Drone 9 estabilizado no localizador da pistão no 3. Portugal 019, complete a aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895, boa noite, Portugal 019. Boa noite. Salvador, boa noite, Portugal 019, estabilizado e aliação no 3. Portugal 019, chegue o trem de pouso, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 049. Livre pouso, baixar travado, Portugal 019. Então, acho que é tão bonito, confirme a velocidade indicada. Opções de manter 160 até 10 milhas do Salvador. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Recorno, boa noite, 973. 1211, boa noite. Livre direito, 1211, 009, obrigado.